Oh, oh, oh, oh, oh, oh, bidi bong, bidi bong, bong, bye bye. Oh, oh, oh, oh, oh, bidi bong, bidi bong, bye bye bye. Vários mano, na boca dizendo mantenha. Quem plantou uma colheu semeia. Humildade e a paz não queira. Viver o terror, diz o ditado. Respeite pra ser respeitado. Conceituado, não só um comédia safado. Cartaz na manga, vida não é pife. Em qualquer quebrada, esse tromba é um patife. Que não carrega, emblema no peito, não tem jeito. Cê vacilou, se envolve com sujeito. O caminho é árduo e estreito. Em cama de prego eu não me deito. Temporal pegou, o tempo fica preto. Mantenho o respeito, sou formado em direito. Em qualquer quebrada, isso bem aceito. Tenho a moral de fumar um lá no beco. Vou tomar um vinho seco com os mano do gueto. Vagabundo, isso se chama conceito. Em fofoca, pico e eu não me meto. Não me prometo, os mano tão no arrebento. Muitos é povinho aí, sem talento, demorou. Só quem é o Zaf convocou. Aqui arrancaram o vagabundo na toa. Oh, oh, oh, oh, oh. Mantenha, mantenha, mantenha um bom conceito. Mantenha, mantenha, mantenha um bom conceito. Respeito é respeito aí, em qualquer quebrada. Saber entrar, sair, entrar sem der mancada. Saber chegar, se portar, respeitar. Ô irmão, aí, sem vacilar. Eu sei, você sabe bem, mano, que tem. Os tipo que vem, patifonda mais de 100, tá no gen. Eu sei, que não tem mais jeito. Patife, condecorado, cheio de talento. Diz que tá com fome, não come, compra cachaça, vinho, tinto. Leva 10 e traz só 5, né? Zé Mané, mexe com a mulher dos malandros da boca. Chineleia, barraco e roupa. Boné CD, tênis emprestado, empenha. Cê merece é tomar tunda aí de pau de lenha. Mete o busão da quebrada, padaria, o boteco. Tipo um boneco, se engessar no teco. Não tem jeito, só lamento. Zé Povinho aí, não tem respeito. Pra qualquer situação, passa junto na roleta e o cigarro é cimidão. Na função, não vai durar não. Malandro é malandro e vacilão é vacilão. Mantenha, mantenha, mantenha um bom conceito. Mantenha, mantenha, mantenha um bom conceito. Hip, hip, hip, hip, respeito. Mais, mais, mas mantenha o respeito. Hip, hip, hip, hip, respeito. Mais, mais, mas mantenha o respeito. Bilibibom, bilibibom, bye bye.